Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, a Sinfonia número 5 em Si bemol maior, opus 100, de Sergei Prokofiev, é uma das obras mais reconhecidas do compositor. Quando o célebre maestro Serge Koussevitzky apresentou-a pela primeira vez nos Estados Unidos, em novembro de 1945, conduzindo a Boston Symphony Orchestra, ela alcançou uma recepção triunfal. Prevalecia um clima de grande alegria e otimismo com o fim da Segunda Grande Guerra. A Rússia e seu povo eram encarados como aliados vitais dos Estados Unidos na sua vitória contra o nazismo. Pouco tempo depois daquela premiere empolgante, a revista Time estampava em sua capa a foto de Sergei Prokofiev. A Quinta Sinfonia foi produzida na Rússia no escasso prazo de um mês, durante o verão de 1944. Prokofiev passava uma temporada em Ivanovo, localidade a 150 milhas de Moscou, ao abrigo das escaramuças da guerra. 14 anos haviam decorrido desde que o compositor apresentara sua quarta sinfonia. Sua motivação era clara. A obra significava uma celebração musical do final da guerra, bastante previsível naquele momento. Prokofiev comemorava a invasão da Normandia. Também recebia notícias alvissareiras sobre bem-sucedidos avanços das tropas soviéticas nos territórios da Bielorrússia e da Polônia. Nesse clima de júbilo, o compositor declarava que sua música glorificava o espírito humano, o homem livre e feliz, sua força, generosidade e a pureza de sua alma. A Sinfonia número 5 de Prokofiev, com seus movimentos andante, Allegro Marcato, Adagio e Allegro Giocoso, constou da programação da Orquestra Sinfônica Brasileira no concerto de 7 de agosto de 2014, promovido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na oportunidade, conduziu ao OSB a maestrina Alondra de la Parra. Thank you. Thank you. Sob a direção da maestrina Londra de la Parra, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou a Sinfonia número 5 em si bemol maior, opus 100, de Sergei Prokofiev. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Prossegue esta apresentação da Rádio OSB com a execução de uma conhecida peça clássica do compositor mexicano Arturo Márquez. Danzón número 2 foi encomendada pela Universidade Nacional Autônoma do México. Sua premiere aconteceu em 1994, oportunidade em que o corpo orquestral da universidade foi conduzido por Francisco Savin. Danzón tem duas fontes principais de inspiração: a música cubana e o folclore diferenciado do estado mexicano de Veracruz. A maestrina Londra de la Parra rege a Orquestra Sinfônica Brasileira, que interpreta Danzón número 2, de Arturo Márquez. Thank you. Thank you.